Princípios espirituais são válidos principalmente nas minhas relações comigo mesmo. Meu mundo interior é minha prioridade de mudança e campo de aplicação do que aprendo. Princípios espirituais são válidos principalmente se puder aplicá-los primeiramente nas minhas relações comigo mesmo, no trato com minhas questões internas. Os princípios éticos estruturais do Espiritismo vieram, em parte, do cristianismo e compreendem um conjunto de paradigmas que compõem o repertório consciente e inconsciente das balizas do comportamento humano. Eles não são regras de conduta, mas estruturas sinalizadoras das leis da vida. As palavras que servem para explicá-los não são capazes de fazê-los compreendidos na sua totalidade. Apenas apresentam à consciência uma forma mais fácil de entendê-los. As palavras que os descrevem são apenas sinais que devem ser necessariamente apreendidos e levados a suscitar emoções e atitudes. Estas sim são fundamentais ao crescimento do ser humano. Os princípios morais de qualquer filosofia ou religião são grafados em palavras, ou sinais, e trazem a linguagem de uma época, dirigida especificamente àquela época. Sua essência, traduzível de diferentes formas a cada época e em cada cultura, representa a verdadeira mensagem, cujo alcance pode se restringir aos limites das características impostas pelo conjunto das teorias que lhes apresentam como componentes de seu corpo teórico doutrinário. Aquela essência só terá sentido quando transcender da compreensão lógica racional para a vivência e internalização efetiva. Toda mensagem deve ser entendida e relida a cada época e de acordo com os paradigmas inerentes ao meio em que se esteja. Ela deve ter sua compreensão sempre atualizada, conservando-se sua originalidade. Os princípios espíritas, por sua vez, têm um caráter diferente pelo campo teórico em que são apresentados. O universo de aplicação dos princípios espíritas não se restringe a um povo, a uma região ou a uma cultura. São parte integrante da estrutura de compreensão do próprio indivíduo. Sua limitação decorre da linguagem, que terá de adequar-se, a cada época, para apresentar-se, mas, necessariamente, terá de sair da consciência racional para a vivência emocional. Em que pese tentar-se aplicar esses princípios à relação do ser humano com seu semelhante, deve-se perceber que seu campo necessita ampliar-se e atingir a relação do ser humano consigo mesmo. O ser humano precisa aprender em si mesmo que ele não precisa ser lobo de si próprio nem tampouco ser seu próprio inimigo. Por esse motivo, amar a si mesmo, sem auto-idolatria, é fundamental para o amor ao próximo, visto que ele possibilita a percepção, não só da igualdade existente entre as pessoas, como também da singularidade de cada um. As palavras são produtos de pensamentos, que por sua vez se originam de emoções e instintos, cujo significado nem sempre é alcançável pelo ser humano. Os princípios éticos do Espiritismo devem ser sentidos e não somente compreendidos. Fundamental é chegar-se aos sentimentos latentes nos princípios éticos. Analisar meus próprios sentimentos, o que sinto durante meus pensamentos, bem como quais os motivos inconscientes do porquê eu penso tal ou qual coisa, é um processo de difícil realização, principalmente pela falta de hábito em fazê-lo. Somos educados a valorizar o que pensamos e não o que sentimos. O meu maior inimigo sou eu mesmo, por não ter o hábito de tentar perceber o que sinto. O que não sei sobre mim mesmo e o que nego de mim mesmo, se valorizados, passam a se constituir nos caminhos para meu autodescobrimento. Por não me ter educado a essa percepção, vejo que não é fácil lidar comigo mesmo. Quando nos preocupamos mais com o que fazemos do que com o que sentimos, tornamo-nos pessoas inconscientes de nós mesmos. Geralmente o ser humano constrói sua vida voltando-se para fora de si mesmo, ocupando-se com a realização externa, esquecendo-se de si mesmo. Confundindo o que faz com o que realmente é. É comum o ser humano aplicar o que sabe para explicar o mundo e com isso viver bem nele, ou pelo menos tentar. Com isso ele esquece de aplicar seu saber em si mesmo, pois é fundamental conhecer-se para se transformar. As leis de Deus devem ser vistas e revistas no mundo interior tanto quanto as utilizamos no mundo externo. Após aprender os conceitos espíritas, estudar seus princípios básicos em profundidade e executar suas práticas, faz-se necessário apreender aquilo que decorre de sua vivência. Isso significa incorporar ao seu íntimo mais do que palavras, ideias ou conhecimento, mas principalmente as emoções decorrentes de seu exercício. A internalização do que decorre da vivência dos princípios espíritas permite ao ser humano perdoar-se, aceitar sua natureza humana, compreender suas próprias dificuldades de alcançar limites projetados, aceitar suas frustrações e continuar tentando crescer a partir de novos referenciais. Essas atitudes deixam de ser difíceis pela percepção que se passa a ter de que atingir o espiritual transita necessariamente pela humanização do próprio indivíduo. É preciso humanizar-se para alcançar a espiritualização. A meta da espiritualização não pode prescindir da necessária vivência de emoções comuns às criaturas ainda vinculadas ao corpo. É preciso aprender a sentir a saudade construtiva, o ciúme edificante, a direcionar a energia da raiva, a trabalhar a paixão impulsionadora, a querer bem alguém, a acolher as pessoas, a vivenciar a maternidade independente de ser mãe, a trabalhar a boa inveja, bem como acolher todos os sentimentos que o ser humano seja capaz de viver, tornando-os nobres e construtivos. O fato de aprender a valorizar sentimentos que antes evitávamos, aos quais sempre atribuímos caráter negativo, não significa exteriorizá-los de forma prejudicial. Identificá-los e trabalhá-los, aproveitando-lhes a energia característica, significa crescimento espiritual. Negar sua existência é anular-se e perder a oportunidade de desenvolver-se com eles, ficando à mercê das consequências inerentes à falta de hábito e entrar em contato com os motivos geradores que lhes deram origem. O processo de espiritualização tem mais sentido se vivido pelo espírito quando reencarnado do que quando desencarnado. A capacidade de aprender, quando se está limitado ao corpo, é maior do que sem ele. A limitação imposta pela matéria possibilita ao espírito desenvolver habilidades sob regime de contenção. Quando se contém uma habilidade, se desenvolve outra. Perceber seu próprio processo bem como as aquisições reais do espírito já internalizadas, nem sempre é possível ao ser humano. É necessário investir na própria vida interior para habilitar-se às incursões da alma. O ser humano, acostumado à vida exterior, quando realiza seus mergulhos internos através das meditações, nem sempre consegue penetrar nos eventos passados, e quando faz, traz suas marcas profundas e dolorosas. Para atingir sua própria personalidade integral, ele terá que vencer obstáculos erigidos ao longo de suas encarnações. É dever de quem se candidata à evolução espiritual e pretende alcançar a iluminação, aplicar em si mesmo, com a maior honestidade possível, tudo aquilo que sente, pensa e age em relação ao mundo externo. Ser honesto consigo mesmo, ser exigente e flexível interiormente, ser amoroso e complacente na sua intimidade, significa possibilidade de viver bem e ser feliz. Deve buscar, após conhecer o Espiritismo, perceber a vida de outra forma, identificar os recursos de que disponho, transformar minha vida, abandonando a inércia e o conformismo. A partir do momento que me aproprio do conhecimento de uma religião ou de uma filosofia superior de vida, devo considerar que, através dela, se levada a sério, alcançarei a felicidade. Por esse motivo, o Espiritismo é meu caminho de realização. Devo buscar, após conhecê-lo, perceber a vida de outra forma e alcançar a felicidade interior. Percebendo a vida sob paradigmas espíritas, torna-se consequência necessidade de mudança de pensamentos, de hábitos e de atitudes, não pela imposição de conduta social, mas pela nova concepção existencial íntima. Essa transformação deverá ocorrer em profundidade, em todos os sentidos e dimensões, pois decorre de uma radical mudança de percepção do mundo e da vida. A percepção dos próprios sentimentos, da maneira como eles ocorrem, da forma como os exterioriza e de seus fatores desencadeantes, são fundamentais no processo de modificação interior a que o indivíduo deve se submeter. As emoções que desencadeiam atitudes e norteiam a vida merecem preocupação especial, devendo se constituir no principal item de transformação do ser humano. A autoconfiança, a segurança quanto ao futuro espiritual e a certeza da existência de Deus, permitem que o indivíduo se sinta seguro de si, diminuindo seus medos e ansiedades. O que antes tornava-o inseguro, o que se configurava como sem solução ou parecia-lhe absurdo e incompreensível, passa a ter significado quanto à necessidade de entender seus motivos. Devemos entender que os processos, mesmo aqueles dolorosos ou angustiantes, a que o ser humano se submete, são a própria vida exigindo atuação e aprendizagem de seu principal protagonista. A leitura que normalmente fazemos deles ainda é egocêntrica, enviesada e, geralmente, buscamos a valorização pessoal quando os atravessamos. Mesmo aqueles processos que nos pareçam aversivos e contrários ao desejo pessoal, na realidade poderão tornar-se experiências importantes para nosso crescimento espiritual, cujo contato será significativo e imprescindível para nós. Fugir de viver certas experiências pode significar adiar o conhecimento de si mesmo. Não significa que deveremos, de uma só vez, viver todas as experiências da vida. Temos que saber selecionar aquelas que nos pareçam mais importantes, bem como dispensar aquelas que atrasam o nosso desenvolvimento espiritual. Quando se está passando por um processo de sofrimento, onde a dor esteja presente, não é saudável acreditar que atravessar essa situação seja a garantia de libertação ou de crescimento. É preciso ter consciência de que não é o sofrer, ou mesmo curar-se, que faz crescer, mas, principalmente, as transformações decorrentes do processo vivido. É o como se sofre, e não o sofrimento em si. A dor ou o sofrimento que se atravessa não são responsáveis pelo crescimento espiritual do ser humano, mas, principalmente, aquilo que se faz, sente e pensa enquanto eles se processam. Quando se conhece o Espiritismo e se atravessa um processo doloroso ou que cause sofrimento, não se deve ter mais a visão autoimoladora de redenção através da dor. Deve-se buscar tirar os proveitos imediatos e a longo prazo decorrentes do processo, enquanto se busca a própria cura. Não devemos pensar na resignação como uma forma de solução dos problemas que atravessamos, mas apenas como um estado de espírito, uma condição necessária, uma atitude ativa diante da dificuldade, seja de ordem orgânica, emocional ou espiritual. Não devemos ter uma atitude de conformação improdutiva diante da dor, mas tentar erradicá-la. Enquanto fazemos, devemos aprender as lições que ela poderia nos ensinar. Cultivar a resignação improdutiva é abrigar a doença e a depressão. O Espiritismo não prega a ordem do sofrimento nem a aceitação cega das dores. Há uma falsa ideia de resignação passiva que não está de acordo com a proposta espírita de participação pessoal ativa no desenvolvimento espiritual do próprio ser humano. De posse do conhecimento espírita deve-se buscar viver a própria vida e enfrentar os desafios pessoais que ela oferece sem evadir-se de si mesmo e nem entrar em sistemas alienantes. Buscar aplicar os conhecimentos adquiridos a todas as dimensões da vida, bem como projetar seu futuro para além da vida espiritual, planejando inclusive as próximas encarnações. Com o conhecimento do Espiritismo devemos descobrir nossos potenciais interiores, alicerçados nas sucessivas experiências reencarnatórias, utilizando-os a serviço do nosso crescimento espiritual. Não basta ler sobre Espiritismo para alcançar esse intento. É preciso esforço pessoal e determinação para que se apreenda as leis de Deus enquanto se vive os diversos processos em cada encarnação. O conhecimento é básico, mas a experiência internalizada é fundamental.